esquerda para 120 azul 4207. Salvador com 1094, a pista em uso agora é a 28. A chegada é TPIP 1, vou agora na prova de Sambo. Direita Sambo, TPIP 1 para 28, 1094. 1094, após Sambo, desça via chegada TPIP 1 para o nível de voo 050. Sambo via 050, 1094. O azul 4207 atingiu 060. Azul 4207, mantém o nível de voo 060. Até o 060, 4207. Qual que é o limite dessa proa? Confirme. O limite dessa proa para o 4207? Limite da proa é a radial 055, Salvador. Confirmando a radial 040, Salvador. Bomba 01 na proa de pitch a partir da presente. Confirmo. Bomba 01 na proa de 10. 1010 para a estação assim. Bomba 01 na proa de pitch. Controle, bomba 01. Qual a velocidade que está mantendo? 150 de cada. Vai voar na proa 100. 100, limite da proa é a radial 070, por favor. Proa 100, limite é a radial 070 de Salvador, bomba 01. 7. Mantenha a proa 120 e desça para 3.000 pés. Vai deixar o cimento no 07. Azul 4207. Sua escolha para cega? 3.000 pés. 0. Guarda a proa. Faz pensada para cega. Só. Mandou com a 094. Azul 4307, quanto é esse? Agora copia, prossiga. Ok. Desça para 3.000 pés. Desça para 3.000 pés. Mantenha a proa 120. Informe sua velocidade de carga. Ok, mantendo 2109, descendo para 3.000 pés. Confirme ajuste, 4207. Ok, o ajuste no 0 ou no 7. Você tem condições de incrementar na sua velocidade? Descida para 3.000? Afirma. O 1002 mantenha 150 de indicado. Bomba 01, 150, indicado. Bomba 094, prossiga. Vai necessitar de desvio esquerda, se possível solicita pro Adio Prince, é uma grande formação entre Sambo e Bomba. Está autorizado pro Adio Prince, o voo no 094, está autorizado descida até o nível de voo 050. 050, então o Prince pode voar no 362 para interceptar o destroyer, isso? Prince 050, voo no 094. Afirmativo, aí o questionamento é após o PRIM, pode voar o 362 para interceptar o X-Ray da 28? Afirmo, autorizado. Grato, 0-9-4. 4207, assim que atingir 3.000 pés, está autorizado para o ADPIT. Azul 4207. Ok, eu atingi 3.000 pés por de pitch, azul 4207. Salvador, Olímpio 08. Olímpio 08, prosseguindo. Solicita descer até o nível 100. Cruzado, Olímpio 08, descida até o nível 100. Desce ao nível 100, Olímpio 08. Salvador, bom dia, tá 3740, transfere. Então 3740, dessa via chegada TPIP 1 para o nível de voo 060. Via TPIP 1 para o 060, 3740. A voa do IPIT atingiu 3.000 pés azul, 4207. Azul 4207, curve à direita, proa 190, limite ao curso do localizador. Direita 90, lente ao curso localizador, azul 407. Pilota descida? Deixa para 2.000 pés, ajustando 097, azul 407. Para 2.000 pés, com 1.017, azul 407. Puma 01, tráfego 11 horas, 7 milhas, rumo sul, descendo para 2.000 pés. 3.000 pés agora, descendo para 2.000 pés, será o número 1 na aproximação. Puma 01, está sim, está mantendo para o 100, 4.000 pés. Ok, uma guarda de vetores para o procedimento, Puma 01. Guarda de vetores, 01. Bom dia, Golando 230, ponto de esperada 28, pronto. Golando 230, bom dia, autorizado a alinhar e manter pista 28. Alinhar e manter na 28, 230, bom. 1094, consciente de velocidade de casa. 259, 1094. 22 para 2009, 1094. 209, 1094. Então 3740, reduza para 2209. 229, 3740. Azul 4207, com atraso pode ser 1.700. Mantenha 2.000 pés, azul 4207. Avante 2.000 pés, limite ao lote? Limite ao curso localizador. 7. Autorizado, mantém pro 2.500, o voo 230. Limite é radial 100 de Salvador. Direita pro 130, limite é radial 100 de Salvador. Autorizado para o CDA, para o 4207. Aguarde o último vetor para o localizador azul 4207. Aguardamos. Luna 230, decolado aos 33, chame o controle, frequência 120, décima 8. 08, obrigado. Ligou 230, decolando, se escuta. 1230, contato radar de decolagem, suba via saída Aron para o nível de voo 370. Está mantendo a proa, tem cruzado o esquema? Ok. Obrigado. Tango Oscar Golf Terra, táxi autorizado, chame na Papá para o cruzamento. 240, autorizado LS X-Ray da Pistola 0, confirmando que LS Zulu da Pistola 28, repasse estabilizado. Direita 240, autorizado Zulu 28, chame estabilizado 4207. Continuar no Pátio 5, então. Zero, 1-7. Sendo para 2.000, 1-0-1-7, eu vou para 0-1. Gol 2-3-0, pode voar direto para Aracaju? Ligou 1-2-3-0? Toma 1-2-3-0, aguarde coordenação. Obrigado. Oscar Maquiana, que táxi autorizado, chame na Taxi Oscar, para ingresso, chama 7. Espera da Oscar, 7 o Oscar Maquiana. Para o lote pro 240, autorizado procedimento, rumpa 01. 1-0-9-4, reduza para 1-8-0-9. 1809, 1094, pode descer via o procedimento? 1094, atualizado 3.000 pés, ajuste 1017. 17, 3.000, 1094. Estabilizado, Zulu da 28, Azul 4207. Azul 4207, chame a sonda de 98, decimal 95. 1805. Salvador, bom dia, Azul 4207, Azul 28. Azul 4207, continue a aproximação, aguarde por exemplo. Guardando a autorização, 4207. Romeu Oscar Mike Yankee autorizado, ingresso ficha na 7, aporte alinhado e pronto. O Oscar Mike Romeu autorizado alinhar e aguardar. Oscar Mike Yankee, reporte alinhado e pronto, autorizado alinhar e manter. Afirmativo, Mike autorizado alinhar e manter. Zulu 4207, pouso autorizado, pista 28, vento 2, 10 graus, 129. Defuso, Zulu 4207. Juliette, Hotel Romeu, mantenha a posição. Ativo, 1097, ajuste. Obrigado. 1094, confirma indicado. Estamos sendo 185 nós. Sim, chegou 1094. A gente vai seguir a aeronave passando no TRV 363? 307? Sim, motorizado pouso, 210 graus, 079. Ele pouso, pista 28, 420. Dia 2770, ponto espera 28, pronto. Dia azul 2770, mantém o ponto espera. Mantém o ponto espera 28, 2770. O Oscar Mike Yankee está alinhado pronto. Tem a posição, Oscar Mike Yankee. Superfície, ok. Eu não entendi. Toma 094, para sequenciamento, curve a direita na proa 030, limite ao curso localizador. 030 pela direita no curso localizador, e só confirma, vai manter 3.000 ou a gente pode descer 2.500? Mantenha 3.000 pés. Para pista 97, o vento 210 graus, 08 mais. Autorizado para decolar, nossa máquina. 1094, tráfego 11 horas, 5 milhas, 2 mil pés. É o tráfego que precede na aproximação, mantendo agora 120 mais de ground speed. Sete, gol 1094. Embraer 1090. Sete, 1094. Toma 094, chama desta proa, informa que irá cruzar o curso do localizador. O limite desta proa é a radial 090 do VOR Salvador. Aguarde o último vetor para interceptar o localizador. Se tiver condições, inicie redução para aproximação. 094. Ok, em redução já para aproximação, o 094. Bomba 01, chame a torre 1895. Bomba 01, torre 1895. O Gol no 094, autorizada a descida para 2 mil pés, o ajuste no 017. Obrigado, 2.017, no 094. Informe que após a decolagem, mantém a proa até 2.500 pés. Informação de tráfego, à sua esquerda, um Sikorsky 76, helicóptero subindo para 1.000 pés na linha litoral sul, à sua esquerda. Não irá interferir, decolagem autorizada, pista 28, vento 2, 10 graus, 109. Ciente, livre decolagem 28, centro do tráfego, mantém o eixo até 2.500, 2.770. Querido, Juliette, Hotel Romeu, ingresso, avisado, Juliette, Hotel Romeu, ingresso, ficha no 7, reporte alinhado e pronto. Pronto. Zero, vou ir direto à posição Oprim, Oprim, desço até o nível 060, ajuste no 017. Obrigado, Oprim, 060. 1094, para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 250, reposto estabilizado. 250 pela esquerda, reposto estabilizado, gol 1094. Pode autorizar. autorizado da pista 28, noroeste e verite. Até. Juliette, até o Romeu, mantenha a posição. O Umba 01 está na final do procedimento para 22, está com o embaixado travado. Espera 2323 na escuta da 2. É o Umba 01, Fábio 2323, está na final do, da 28, para embaixado travado. Umba 01 no pouso autorizado, pista 28, vento 2, 10 graus, 129. Autorizado o pouso, Umba 01. Azul 2770, decolado aos 41, mantenha a proa até 2500 pés e chame o controle, 120, 18, bom voo. Na proa até 2500, vou chamar o controle, 208, boa. Para o meu Oscar Mike Yankee, chame agora o controle, frequência 120, 18, mantenha meu pé. 208, próximo Mike Yankee, graças. Oscar Golf Sierra, táxi autorizado, chame na Taxi Sui, papá para ingresso. Final do procedimento ILS Whisky 3740. Ok, então descendo para 4017 na Pronto Serra Vindo 362, 3740. Controle, eu acho que é Mike Yankee. Mike Yankee, no meu pés, direto Manati, reporte 20 milhas fora. Direto Manati, reportará na 20ª milha, Yankee. Controle, o Azul 2770. Professor, controle. O Azul 2770 decolou, está mantendo a proa até 2500. Azul 2770 mantém a proa até 2500, pés após sua parada em voo 160 no PC da série Coral 1 no Bravo. Após 160, curva esquerda na Coral 2770. Vitor Charlie Hotel, autorizado ingresso, pista cabeceira 28, reporte alinhado e pronto. Ali mantém 2-8, Vitor Hotel. 01 no solo aos 4-3, libere a direita, Taxi Hotel, para o Pátio Militar, mantenha a minha escuta. Direita até o Pátio Militar, mantenha a escuta, Rumba 01. Pronto na 2-8, Vitor Hotel da Terra. Vitor Charlie Hotel, mantenha a posição. Para o controle. Bono 739, descendo por 150. Cliente da informação Papá, chegada aqui, equipe 1. Bono 739, controle Salvador, acionando a identificação. Dessa via chegada equipe 1 para o nível de voo 060, ajuste a altimetro no 097. 097, descendo para o 060. 060 via, chegada TPP1, o gol 1739. 1017 7 via para o 060, o gol 1739 via TPP1. O gol 1739 tem intenção de realizar o ILS X-Ray da 28. Teste copiado. É. Estabilizado, X-Ray, gol 1094. Gol 1094, chama em torre 198, decimal 95. 29, obrigado. Oi, Salvador, muito bom dia, gol 1094, final da 28. Bom dia, Gono 094, pouso autorizado, pista 28, vento 2, 10 graus, 109. Autorizado, pouso 28, 1094. Tango Vitor Charlie Hotel, decolado aos 45, mantenha a proa até 2500 pés e chame o controle, 120, 18. Boa viagem. 208, grátis, Vitor Charlie Hotel. Foi uma boa, Oceanemia 140, ponto de cara da Golf, jogo gol. Oceanemia 140, bom dia, mantenha o ponto de cara. Ah, minha posição é o 1-0, limite será 3 5 milhas do VOS Salvador. Foi, sul para o mesmo voo, 190. Sul 2770, copiou o controle? Negativo, 2770 agora, por que? Sul 2770, suba até o nível 110, devido a tráfego. Limite será 35 milhas do VR Salvador. Após 35 milhas do VR Salvador, sua para o nível 160. Sim, estão até 35 milhas restrito 110, o 2770 da Azul. Correto. Controle Papatango Victor Charlie Hotel. Papatango Victor Charlie Hotel, contato radar na decolagem sua via saída Aron para o nível 090. Gente, via Aron para o 090, o Victor Charlie Hotel. Direto na Caju, para o Vitor Teletel. Tem gente aguarda. Decolagem autorizada, pista 97, o vento 2, 10 graus, 10 nós, ajuste 90, 97. Gente, o Gol 739 mantém a chegada, descendo via, desce até o nível de voo 120, o Gol 739. 139. Na Delta? Pesado, Gol 094 no solo 47, livre à esquerda, 121, décimo ao 9. 219 na Delta, 109. Tan 4777 está autorizado, descida para 2500 pés. Altímetro 1017 está autorizado, final do procedimento ILS-X-Way, pista 28, reporte estabilizado. Afirmativo, descendo para 2500 pés, 1017. Reportar a estabilidade da LS X-Ray da 28, está 4777. Papá, Juliette, Hotel Romeu, decolado aos 47, chame o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, Papá. Tá, tá. Com 29 de caldo aqui nessa posição, tá, senhor? A sua. Salvador, TAN 3740 LS, bom dia. Bom dia, TAN 3740, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Gente, aguardando. Salvador, papapá, papá, Julieta, Hotel Romeu. Papá, Tango, Julieta, Hotel Romeu, papá, papá, Julieta, Hotel Romeu, contato radar na decolagem. Suba, para o nível 120, via saída Arbor 1, transição VATAP. 120, Arbor 1, transição VATAP, Julieta, Hotel Romeu. Na 20ª milha, Oscar Mike Yank. Oscar Mike Yank, para cancelar a coordenação com os tráficos locais. Confirma para o Yank. Aguarde. Papá, Papá, Julieta, Hotel Romeu, apresenta autorizado, vá direto Arbor. Direto Arbor, Romeu. Papá Romeu, Oscar Mike Yank, para cancelar livre. Yank. Pouso autorizado, pista 28, vento 2, 10 graus, 10 nós. Gente, livre pouso na 28, 3740. Confirma agora, controle? O Gol 739 desvia esquerda pro A069. Autorizado, desvio pro A069, o Gol 739. Esquerda 739, autorizado, Gol 739, obrigado. Oscar Golf Sierra, mantenha a posição. 9 horas, 7 milhas, rumo sudoeste, passando nível de voo 085, acessando nível de voo 160, Alfa Tango 72. Desça para 4 mil pés, altímetro 017. 4 mil 017, tem de tráfego 1739. Bruno 739, sou autorizado direto Serra Vitor 362. Serra Vitor 362, não proa, Bruno 739. Bruno, privilégio para o meu, está autorizado 120 ou mantém 3000? Está passando, está passando, está passando, está passando, está autorizado do nível 120. 120, grato, mantém. Azul 2770, solicita magnética 190, livrar a formação. Copiado, magnética 190, azul 2770, está autorizado, suba para o nível de voo 1160. 1160, 2770. É, 61140, informo que está livre da restrição de 2.500, de manter a proa até 2.500, decolagem autorizada, pista 28, 210 graus, 159. Ok, então está autorizada a decolagem 28, cumpre, conforme a carta, perfil Arão, o Oceano 62, 6140. Firmo. Torre Montião, 1648, pronto no ponto, certo? 648, mantenha o ponto de espera. Mantém ponto, certo. Azul 2770, pode confirmar por quantas milhas vai manter essa proa? Aproximadamente 40 milhas, senhor. Copiado. Decolado ao 53, chame o controle, frequência no 20-8. Boa viagem. 208, 6140. Salvador, boa, Oxana 6140, 1500, curvando à direita na Aron. Oxana 6140, contato radar na decolagem, suba via saída Aron. Para o nível de voo 350. Dia perfil da Aron 350, subindo 6140, Oxana. Aguardando a prova de destino, Juliette Pernambuco. Confirma para o controle, Juliette Pernambuco. Aguardando a prova de destino. Aguarde, confirmação. Aguardando, meu. Bono 739, reduz velocidade 2209. 2209, reduzindo o Bono 739. Oscar Golf Sierra, decolagem autorizada, pista 35, vento 210 graus, 109. Quando possível, para o de Aracaju, 6140, Fernando. Qual é a correlação com o centro recife? Aguardado. Mantenha a posição. Mantenha a posição, azul 2709. TAN 4777, detector localizador. TAN 4777, chame torre 118, decimal 95. 1895, TAN 4777. Chame 140, conforme a instrução do centro Recife, suba e mantenha o nível 330 devido a tráfego. Tá, apresenta autorizado lá direto, Marcelo. 330, direita Marcelo na proa, 6140, obrigado. Graus 109. 4777. A Tango Oscar Golf Sierra, decolado ao 55, chame controle, frequência 120, 18, boa viagem. 6500, 1 meio ajuste, portará estabilizado no ILS XRI 28, gol no 739. Controle, muito bom dia, o Papatan Gosta Golf Serra. Papatan Gosta Golf Serra, contato radar na decolagem, suba a ver saída da MOMO, transição VATAP para o nível de voo 100. MOMO, via transição VATAP e o ACC na Gosta Golf Serra. Na MOMO, ele decolou da pista 35, não vai ter separação com a sua saída, ok? Inicialmente mantenha a posição e aguarde. Sim, com a devoção, 648. Vento 210 graus, 129. Ajuste o altímetro no 016. A mensagem dos clareza 1. O ILS X-Ray 28 está 3198. 7, vai prosseguir para o final do procedimento ILS X-Ray 28 para 3198. Voo 739, reduz velocidade 1809. 1809, voo no 739. Sofágio, leto até Romeu, estou autorizado, voar direto Lapa. Direto Lapa, Papa Papa, Julieta até Romeu. Obrigado. Estimando pouso aos 1540. Copiado, pouso 1540, Julieta até Romeu. Ligou no 739, desfetou a curva esquerda, evitar uma formação. Tá voando na proa do Serra Vitor, 364 agora. Pede gol no 739, reporte estabilizado. Portará estabilizado. No solo 59, esquerda 121, decimal 9, solo. Não. 39, chame que houve 118, decimal 95. 1895, uma boa. Olímpio 08, controle. O Olímpio está no regresso, atenção de recolhimento de FR. Se possível, voar na proa do Serra Victor 363. Olímpio 08, retração para final procedimento de LS, que foi pista 28, esquerda, proa 290. Limite era voar nessa proa por 301. Esquerda 290, limite 30 mil nessa prova. Correto, Olímpio 08, reporte ao descida. Controle, libera o Papatan Gosta Golf Serra do Edson de 3.000 pés da MOMO. Autorizado nível 100, Gosta Golf Serra. Golf Serra 100, se possível, direto para a Provina. Aguardo coordenação. Azul 2770, serviço vai dar encerrado, 57 milhas sudoeste de Salvador, sua para o nível 160, chama agora o controle Ilhéus 120, décima 1. Ilhéus 201, 2770, da Azul. Meia 48 autorizado, alinhar e manter para o 28. Alinha, mantenha 28, 739 no solo 01, esquerda 121, décimo 9. Esquerda 219, 1739. É 1140, chama agora com o centro Recife 125, décimo 4, 5, caso negativo 126, décimo 8, 5. A secundária não copia, não. A secundária é 126, décimo 8, 5. 126, 8, 5 na secundária, primária 125, 4, 5, uma boa. 61, 4, 0. Obrigado, boa noite. Colagem autorizada, 210 graus, 089. Tem livre a decolagem para 28, restrito 13 mil pés, 30 milhas. Confirma, eu mantenho a proa até 2500 ou pode curvar direito? Não, está livre da restrição 2500, somente 3 mil pés até 30 milhas. Sim, restrito 30 milhas, 64. Olha o 08, copiou a pro? Olha o 08, controle? Estimativo, tomado de zero. Pronto, agora eu vou na proa 280. Reporte da descida. 280, reportar a 08. Decolado ao 03, chame controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 08, boa no 648. 2710, autorizado alinhar e manter, pista 28. Autorizado alinhar e manter, pista 28, azul 2710. Suba, para o nível 350, via saída Arão, transição Caju, apresenta autorizado direto Arão. 350 direto Arão, boa no 648. Controle, o Oscar Golfo Serra, vai dirigir a posição Volvo. Poderia voar direto Petrolina ou então a posição Fábio? Oscar Golfo Serra, autorizado, prosseguir por ali. Código, aguardando autorização para voar Petrolina. Vamos, Código, aguardando Petrolina, Oscar Golfo Serra. Controle 08, inicial de descida. 08, desça para o nível de voo 070. Desça ao 070, olhinho 08. Número 98, desça para 250010, altímetro 1016. 250010, ajuste 1016, está 3198. O Patango, acho que você é autorizado direto do Petrolina. Direto do Petrolina, grato, acho que você é. Está restrito. Mantenha a proa até o nível 050, ok? Mantenha a proa até o 050 após curva direita na saída 1. O vento 210 graus, 12 nós, decolagem autorizada, pista 28. Gente, 2710, mantenha proa então até o 050 após efetuar saída Aron. Livre decolagem pista 28, azul 2710. Tango Alfa Serra, quando possível estimado para pouso. Ao 1530. Copiado 1530, Oscar Golf Serra. Atingiu 070, Olimpo 08. Olimpos 08, desça para 4 mil pés. Altímetro 1016. Para 4 mil pés, eu estava em 0 mil, 08. Salvador, bom dia, o Azul 2710. Azul 2710, bom dia, contato radar na decolagem, supervia saída Aron, transição Caju para o nível de voo 170, está distanciada a restrição do nível de voo 050. Está presente, vai realizar o perfil então da Aron, o Azul 2710. Passando Victor Charlie Hotel, serviço radar encerrado, 69 milhas, nordeste de Salvador, mantendo nível de voo 090, chama o controle Aracaju, 120, décima 3. Vai chamar 203, Victor Charlie Hotel, grato. Olimpo 08, esquerda, proa 230, limite 15 milhas na proa. Esquerda 230, limitado 15 milhas na proa. Correto. Plano 3198 está autorizado, final do procedimento LS X-Way pista 28, reporte estabilizado. Sente autorizado, ILS X-Way 28, reporta lá, plano 3198. O 1648 chama agora o Centro Recife, 125, decimal 45, caso negativo, 126, decimal 85. Vai chamar o Centro 2545-2685, bom, 648, obrigado. Okay, so... seguindo o perfil da chegada da 398. Sete, qual que é a sua razão de descida? 1500. Sete. Sou 08, reduz a velocidade 1709. Para 1709, sou 08. Alenco 08, trato que pretendo aproximação agora 12 horas, meio 12 milhas, rumo WISC, mantendo 2500 Players Airbus 320. Vai passar o localizador, aguarde o vetor final. 108 aguardando. Patrulha 1, 321, tá? Trato pela informação, nosso sistema continua 320. Hold, 321. O que a gente tá tendo que reduzir antes está muito pesado. Salvador é Olimpo 08? Olimpo 08, controle Salvador, desça para 2500 Plains. Confirme. Desça, descida para 2500 Plains. Para o localizador, completa direita para o 250, reporte estabilizado. PS 2500, curva direita para o 250, para o localizador, reporte estabilizado Olimpo 08. Papo, papá, Julieta, seu Romeu, chama agora o Centro Recife, 126.0, caso negativo, 135.3. 260, 1353, Romeu, até a próxima. Está brisado, está 3198. Está 3198, chame Torre, 118.95. Torre 1895, está 3198. Azul 2710 está realizando desvio à direita da rota magnética 040 por 12 milhas para evitar formações. Qual foi a PRO? PRO 040, senhor. Autorizado desvio azul 2710. Estabilizado no LOC, o Olympus 08. Olympus 08, reduza para a velocidade de aproximação, chame torre 118, decimal 95. 195, boa. Boa. Salvador, bom dia, Olympus 08, estabilizado no LOC. Olympus 08, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde na pista livre, Olympus 08. Controle Salvador, acena a identificação dessa via chegada TPP1 para o nível de voo 050, ajusta o diâmetro 1016. 1016, TPP1 até o 050. tem condição de retornar para o de Aron, azul 2710. Certo. Papai Romeu, Oscar, Marquinhos, controle Salvador. Papai Romeu, Oscar, Marquinhos, mantém condições visuais, altímetro em Salvador no 0116, reporte ingressando na CTR. No solo usando meia. Derecida, chamação de 1-9. Livrado 219, já 3198. Torre Salvador, uma boa, essa 3191. Próximo ao ponto de espera 28, está pronto. Pista 28, vindo 2 e no 0 graus, 1-2-9. E ele pousa para o limpo 08. Função 3191, mantém Salvador, o azul 4082, solicita voar na proa de Oprimim para evitar formações próximo a Sambu e Bomba. Autorizado, proa de Oprim, azul 4082. Graças, Oprim. Autorizado a alinhar e manter pista 28. 3191 na linha e mantém 28. Tempo 08 no solo ao 19, libere à direita no Tampaxui Hotel. Até o pátio militar, mantenha a minha escuta. Viva no hotel, só para facilitar a gráfica. Sangota com Serra, chama o centro Recife 125 decimal 45, caso negativo 126 decimal 85. Sangota com Serra, controle Salvador. San 3191 aliado então. San 3191 informe que após a decolagem. Mantenha a proa até 2.500 pés após curva esquerda na saída Sambu. Decolagem autorizada, pista 28, vento 2 e 0 graus, 1-2-9. Santo Cristo, no navio iniciando, mantém eixo até 2.500 após saída Sambu. Sapatango, Oscar Sierra, controle. 3191, decolado aos 21, chame o controle, frequência 120, décima 8. Boa viagem. 3191, 208, bom dia, obrigado. 0, formação, cuidado. Tudo 780, controle Salvador. A cena de identificação está sob reparação para final do procedimento LS. X-ray, pista 1-0. Pulga direita pro 090, limite travar nessa grupo 5 por 6, 620 milhas. Desça para o nível 120. Ciente, direita pro 090, descendo para 120, azul 2780. Controle Salvador, uma boa, 3191, Tango 1-1. Tango 3191, contato radar na decolagem, suba via, saída Tango 1, ao nível 340. Sim, está voando agora por ali, Leda, sabe, 340, 3191. Autorizado direto, Leda. Sendo ideal ou... Eu vou no 0 na 4, quando estiver pronto, bom dia. 2-4-0-8-2, controle. Fala que está voando na proa de Sierra Victor 362, para evitar uma sonata. Estou autorizado Sierra Victor 362, desça para 2500 pés, o azul 4082. 2500-1016. Controle Salvador, azul 2780, pode descer no ideal? Autorizado descendo no ideal. No ideal, o azul 2780. Quem está reportando ideal, azul 2780. Negócios oficiais, foram feitas 5 chamadas, sem sucesso. Chama o Centro Recife 125, decimal 45, caso negativo 126, decimal 85. 0 graus, 129. Wish de decolagem até 2500 pés, autorizado no gol 1-0-9-4, em chance. Quente da Quebec, desvio à esquerda. Centro 3436, controle Salvador, aciona identificação. Confirmando, está desenhando com curva pela esquerda ou pela direita? Pela esquerda, senhor. A proa ideal seria o PRI. O PRI. Estou autorizado por hoje, o PRI. Desça até o nível de voo 120. Descer para o 120, já está então na proa de o PRI. O TAN 3436, só para formar aqui à direita, grande formação. Certo, grato pela informação. Arrumo meu Oscar, mais 500, desça para 500 pés, altímetro 1016. Azul 2780 está reautorizado, descida para o nível de voo 130. Gente, no ideal desce para 130, azul 2780. Controle, gol 1094, bom dia. Voo 1094, contato radar na decolagem, suba ver sair da mão, transição frote para o nível, voo 370. Alvo frote para o 370, 1094, mantendo a frota.